position, this is from 2678-1010, report on localized call. Unit 3 has been time clear for runway 10 when you come up.

Assista para ver se recebe, se eu tenho como usar, às vezes faço uma coisa ali. Correct. copy this as you should write up all my zone if I don't need you to go to the system. So now I'm going to go to the Aeroporto para 2010, autorizado final de serviço de emergência de clientes, após estabilizado no refrigerador. Colônia Mogal 24, retorno no 8 do sinal 95. Direito, é forte, então escuta, faz totalidade de alta, chama o